Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Todo Jovem Nerd, se você é capaz de distinguir entre o bom e o mau conselho, você não precisa de conselho. Aqui é o Tucano e papo de homem não faz curva, amigo. Papo é reto. Aqui é o JP, um Lorde. Olha só. Boa noite, bípedes. Bom dia, pessoas. Aqui é o Sr. Kai. Veja bem, peidar em elevador é socialmente inaceitável. Porra. Aqui é o Azaghal. E eu tô de saco cheio. Também. Muito bem, nerds, estamos com o time de elite do Nerdcast reunido mais uma vez para continuar o nosso tema Regras Não Escritas da Vida. Se você não ouviu o primeiro episódio que a gente gravou com o MRG, tem um link aí no post que também vale muito a pena ouvir. Vamos continuar, vamos agora saber a opinião desses nobres desembargadores. Nobre diplomata. Diplomata. Engenheiros. O que a gente tem ou não pode fazer de jeito nenhum na vida que não está escrito no grande livro de regras, certo? E bem. Canelada. Canelada. Muito bem, já acabamos para mais uma semana de e-mails e caneladas, Onedcast! Vamos! Azaghal, estamos nos aproximando da final do Submarino URC! É verdade, Jovem Nerd. Ultimate Robot Combat! Na Campus Party 2014. Se você está ouvindo este Nerdcast no dia da publicação, sexta-feira. Amanhã, sábado, dia 1º de fevereiro de 2014. Sim. Às 10 da manhã, acontece a grande final do Ultimate Robotos Combat. Se você não foi, cara, você tem que ir ver a final desses robôs de até 55 quilos se destroçando. Ando, cara. Foi uma semana animal. Putz, combate inacreditável. Eu vi tudo que eu queria ver nessa parada. Ai, cara. E agora é a grande final, cara. Agora é os melhores. Só os melhores, exatamente. Só as melhores máquinas e as melhores equipes sobrevivem. Lembrando que você tem aí o hot site submarino.com.br/campus-party que traz, além de todas as informações sobre as equipes, sobre não, os e lá robôs. Você vai poder ver quem são os robôs finais. Finalistas que vão degladiar até pararem de andar, né? Que é essa regra, exatamente. Mas que vão lutar até a morte robótica. No sábado. Exatamente. Além das ofertas, todo dia um tipo de oferta diferente relacionado. Vai lá pra você ver. Quero ver qual equipe que vai ganhar 10 mil reais de prêmio, mais uma viagem para o Vale do Silício. Olha aí, não é brincadeira não. Atenção, no intervalo das batalhas vai ter uma batalha de dança no estande do submarino. Pra quem quiser participar e concorrer, prêmios do submarino tá lá. Quem não puder, de jeito nenhum ir, pode acompanhar a cobertura completa no Facebook, Twitter, Instagram, blog do Submarino, tem todos os links aí embaixo. Mas apareça por lá. Venha torcer, cara. Vem torcer. Vocês não querem torcer. Violência sem culpa? É isso que está sendo oferecido. Robôs se matando e de graça. Exatamente. Porque acontece na área Expo da Campus Party. Exato. Que não precisa pagar entrada para entrar. Vem no estande do Submarino que vai ser animal. Mas para tudo, Jovem Nerd, toca o plantão da Globo. No meio da Campus Party, no meio da batalha de robôs, o submarino veio com uma novidade aterradora. Olha a minha voz, como é que tá já? O submarino vai surpreender na final da Ultimate Robot Combat. Como, Azaghal? Eles vão trazer o Nerdcaster que nunca aparece em público. Eles vão trazer aquele que não se mistura com a ratataia nem com a patuleia. Ah, já sei. Na final do submarino Ultimate Roboto Combat, teremos o comentarista especial, Senhor K. Nossa! Sim. Ele estará lá na Campus Party. Olha aí, na área cara. Expo, que é a área gratuita. Nossa. Ou seja, você de São Paulo e Grande São Paulo, ABC, Moca, Osasco Nossa, e regiões, não. Embu das Artes. vocês podem ir na Campus Party para presenciar a aparição pública do mito. Olha aí. E acompanhar, é claro, a grande final do Ultimate Robot Combat, que tá demais, cara. Tem robô derretendo, tem robô quebrando, tem ferro rasgando, tem parafuso voando. Tá absurdo, cara. Então vá lá, Senhor K, robôs, faísca e fogo pra vocês. Muito foda. Se você não quiser ouvir os recados e e-mails sobre o último Nerdcast 398, você pode pular para 14 minutos e posso passar na frente. Azaghal, quero agradecer aos nerds que doaram sangue: Alex Vieira, Tatiana, Camilo, Matheus Gonçalves, Neto Teixeira, César Augusto, Vigo Pereira e outros que ainda não entraram nessa lista, porque nós estamos lendo esses e-mails antes, porque é semana de Campus Party. É verdade, estamos adiantando as coisas. Exato. E adiantando desta forma, nós vamos dar destaque a arte dos fãs de Thiago Moura, que fez mais um Ozop. Olha aí, tu é babaca, cara. Como pegou essa merda? É muito bom, cara. Esse ficou muito bom também. Temos o Bucentauro por Wellington Tom. Excelente. Esse nome, não sei se é artístico, ele poderia dar uma modificada. Wellington Tom. Wellington Tom. Verdade, forma... Tem um nome isso, quando duas cacofonia. Palavras. Cacofonia. Cacofonia, né? Wellington Tom. Às vezes você curte. Né? É, exato. Às vezes você é dono de uma empresa de GPS, viu? Também. E temos o Dr. Ango Silvana por Rafael Pacheco. Olha aí. O Rafael tá fazendo vários personagens. Muito maneiro, cara. Ele tá muito foda. Andou muito, cara. E confira aí os vídeos enviados, links e tudo infográficos lá relativos ao último programa. Exato. No post. João Paulo Maires Hopp, 24 anos, biólogo, Vitória, Espírito Santo. Muito bom o último Nerdcast sobre a era dos dinossauros. Ainda mais pela presença do Pirula. Nossa, fez sucesso, Pirula. Sobre o tiranossauro, gostaria de fazer alguns comentários. Atualmente, o único pesquisador que sustenta a hipótese do carniceiro é Jack Horner, que inclusive foi o consultor dos filmes da série Jurassic Park. Porém, Horner não publicou nada dessa questão em artigos científicos. Suas argumentações, resumidamente, apoiam-se em 1. Os famosos bracinhos. Além de outros tiranossaurídeos apresentarem uma tendência à redução dos braços, o uso exclusivo da cabeça não evidencia hábitos carniceiros. Lobos e seriemas não utilizam os membros dianteiros para caçar, por exemplo. Outra coisa... O que são seriemas? Boa pergunta. Outra coisa, o bulbo olfativo e visão. Bom senso de olfato pode ser utilizado para detectar, além de cadáveres, presas vivas, orientar o animal em baixa luminosidade e monitorar uma grande área. Os olhos, ainda que pequenos, forneciam boa visão binocular, característica de predadores. E outra é locomoção. Ainda que a maioria dos estudos aponte uma velocidade cursorial menor, em comparação com o T-Rex ou outros predadores, ele ainda assim poderia se movimentar com rapidez para a caça. Há quem levante os perigos da queda, mas as girafas, que podem facilmente quebrar o pescoço ou as pernas em uma queda, galopam com velocidade nas savanas. Olha aí. Olha aí. Eu nunca vi uma girafa galopando. Você nunca viu, porra? Não. É, galopa bonito. Uma dieta carniceira para um animal enorme só seria possível se seu metabolismo fosse muito lento. Mas o mito das bestas do sangue frio já é desacreditado há décadas. Além disso, há fósseis com ossos com marcas de dentes de tiranossauro, mas cicatrizadas. Isso só é possível se a presa estiver viva para curar o ferimento. Ou seja, tomou uma mordida do caçador e fugiu. Ok. Não que isso queira dizer que a questão esteja encerrada, mas as evidências atuais pesam mais para o lado de um predador e não um carniceiro. Muito bom. Guilherme Bordignon Seolim, 32 anos, biólogo, pesquisador da Universidade Federal do Rio Grande. Olha aí. Rio Grande do Sul. É, não tinha como ser outro lugar. Poderia ser do Norte, não? Verdade. Ou poderia ser do Amazonas. Não, cara. Lá tem o Rio Grande. Ah, tá bom. Fantástico Nerdcast 398 aí. Sobre dinossauros. Biólogos, sucesso. Nossa, biólogos. Masturbação biológica. Meus sinceros parabéns por terem reunido um time de entendidos do assunto. Afonso Solano, inclusive, surpreendentemente, para quem não é da área. Ah, olha só, Afonso, todos acharam que você era um idiota. Ele e você bastante. Se provou um ignorante coerente. E por terem feito um programa ao mesmo tempo tão cientificamente preciso e tão palatável e didático para os não cientistas. Olha aí. Ou não. É, todavia, tenho que apontar uma canelada do senhor Alotone. Olha aí. Que não chega a comprometer a qualidade do programa, mas tenho certeza que doou no ouvido de muita gente, assim como doou no meu. Eu também tenho certeza que não deve nem ter sido percebida para a maioria, mas vamos continuar. No tempo de 1 hora e 39 segundos, Alotone comenta sobre o fato de não terem sido encontrados esqueletos completos de dinossauros, etc. E cita a arqueologia, entre aspas, como sendo a ciência querida com dinossauros. Ah, mas é claro, eu sei que não é burro. Canelada, passou. Passou a canelada. Isso, Joemi. É uma canelada na mesa de centro daquelas bem doloridas. Não, porque a arqueologia estuda especificamente cultura material humana. É, isso aí, tá certo. Isso e seus objetos, modo de vida, sociedade, etc. Isso. Ou seja, o escopo de pesquisa dos arqueólogos se restringe a muitos milhões de anos depois da extinção completa dos dinossauros. Da universidade que trabalho, blá blá blá blá blá blá. Pronto, é isso, você errou. Ele tá querendo dizer, ele fez uma camisa, arqueólogo não escala dinossauro. Se o arqueólogo tá acabando lá, ele vê um osso de dinossauro e sai, ele tem que sair. Ele enterra e vai embora. Tá certo, valeu pela canelada. Ele só completa que quem pesquisa os dinossauros são os paleontólogos, é claro, mas é claro. Mudou minha vida. Hugo Lessa, 20 anos, estudante de Relações Internacionais, Vitória da Conquista, Bahia. Olá, nerds. Uma complementação à fala do Pirula, creio eu, em relação aos Velociraptors. As garras destes dinossauros não eram para rasgar carne, como é dito em Jurassic Park, mas sim para furar. Ou seja, elas não eram lâminas, mas sim os floretes de grima para perfurar artérias e matar suas vítimas, muito provavelmente. Essa descoberta recente se deu porque as garras encontradas não eram afiadas na parte inferior, mas sim arredondadas e pontudas, dando ao Velociraptor um punctual attack mortal. Na minha opinião, as representações dos Velociraptors após a descoberta das penas é bastante desmoralizante, principalmente após as assustadoras representações de Jurassic Park e Dino Crisis. Mas é isso, adorei o tema, um abração para todos. Muito bom. Okay. Um e-mail que a gente não precisava ter lido. Adam Basílio, 24 anos, estudante de Engenharia Química, São Mateus, Espírito Santo. Estou mandando meu primeiro e-mail. Pulei. Não, cara. Eu não. Para com isso. Eu cansei. Para com isso. Eu cansei de dar a chance pra esses sortudos de primeira viagem, cara. Ah, eu para com isso. Lê o e-mail do cara. Caraca. Vamos ver se vale o primeiro e-mail dele. Estou mandando meu primeiro e-mail para o Nerdcast desde que acompanho vocês. Há pouco tempo. Olha aí, o cara andando e-mail desde 2008, 2007. Não sei se vocês irão ler online. Não, não vamos. Para, cara. Eu não vou ler, sério. Tá ruim? Não, não. Eu não sei se tá bom ou ruim. Eu acho que a gente tem que manipular a sorte e o destino. Eu acho um absurdo essa onda de pessoas que ouvem o Nerdcast e mandam um e-mail. Eu acho injusto. Eu quero girar essa roleta de novo pra alguém que tá aí tentando. Olha aí. Às vezes o cara tá tentando, ele é muito ruim, né? E aí não tá adianta bom. Tentar. Então, Adam, tente novamente. Mande o seu segundo e-mail. As pessoas ficam, sabe que as pessoas ficam revoltadas com essa parada? Ficam? Então não leu o e-mail do cara. Excelente. Off topic. Mensagem do cara que fez o grafite. Olha, o cara do grafite que a gente falou semana passada. É. Fez o grafite que tem a nós e o Sly na porta de uma loja. Estou escrevendo aqui pela primeira vez. Ah, não. Ah, cara do grafite. O cara fez o grafite. Ah, cara do grafite. Aí você me desmolaria. Aí você tira a minha moral. Cara do grafite. Mas, porra, ele fez o grafite, ele tem um portfólio aí, cara. O grafite pode ser considerado a primeira, entendeu? Não, a gente tem que manter aqui uma disciplina. Não, cara, nem o cara do grafite, cara. Não, manda outro e-mail, cara do grafite. Que sacanagem, cara. Vamos lá, senhores. Como vai ser desse programa? Você vai pegar os assuntos do outro e a gente vai dizer se concorda ou não, é isso? Não, a gente vai nos nossos assuntos. Papo de maluco, de novo. É. Ô, oh, maravilha, deixa eu pegar o uísque. Vai falando aí. É, isso é uma parada, não, deve-se ou não deve-se gravar o Nerdcast bêbado? Vamos lá. É uma boa coisa, bem levantado. Eu acho que depende muito do interlocutor. Por exemplo, o Tucano. Ele já gravou bêbado algumas vezes. Que isso, rapaz? Tá respeitável. Uma lei, uma regra da vida que não tá escrita é que você não deve falar que os outros estão bêbados, cara. Eu não tô falando que você tá bêbado. Eu tô falando que você já esteve. Que isso? Imagina! O Tucano já gravou, ébrio. Foi ok. O próprio Sr. K já gravou degustando um malte. Mas em compensação... O 3D é uma puta louca. O 3D não pode. O 3D, quando bebe, é impossível. É impossível, cara. Ele, inclusive, ele morreu num Nerdcast de... De RPG. De RPG por causa da condição etílica dele. Ah, foi, exatamente. O cara não conseguia mais raciocinar, mano. Ele tava chato, tava... Porra, te considero pra caralho, no meio do jogo de RPG, sabe? E isso não foi lá, né? Parte toda. O Fred voltou ou ele tá realmente... Ele tá na cozinha pegando gelo. Olha lá. Essa é uma regra que quando você casa, a patroa, ela fica ouvindo o que você vai falar, as barbaridades que você vai falar, né? Só tem um escritório aqui em casa. Olá. Olá, pronto, chegou. Olha aí, caraca, que beleza. Dreyer é whisky? É conhaque, né? Dreyer é whisky, vai daí. Não, eu sei lá, eu não entendo nada disso, vocês que sabem. Eu tenho. Falando nisso, regras não escritas do casamento. Uma é que a patroa é que manda na casa. Claro. As pessoas acham que não é verdade, mas é. Como assim que manda na casa? Vamos ver o jovem nerd machista em ação. Machista não, eu tô falando que é... Ela manda no fogão, manda no tanque, é isso não, que você quer dizer? De jeito nenhum. que absurdo. Não, eu tô querendo... Eu tô querendo que você se explique. Um comentário desse. Ah, não, porque você realmente é tranquilíssimo. Não, todo homem tem que... Tu é século XXI, esqueci. Autorização para a esposa pra fazer qualquer coisa. Não. Caraca. Que é isso, Jovem Nerd? Eu tô intrigado agora. É isso que eu queria. Tinha que puxar assunto. Entendi, mas a gente tá interessado em saber como é que a senhora Jovem Nerd subjuga você. Não subjuga. Você tem permissão de fazer o que sem antes ter que pedir autorização? É isso que ele quer saber. Tem um maluco que é motivo de chacota até hoje. É. Um amigo do Azaghal, que é o Dadi. Dadi. Pulou no lixo. Eu tava na casa dele, ele com a mulher dele, e a gente ia pra uma balada. Aí miou a balada e a gente ia pra um bar e tava puta calor, mas na balada ele ia de calça. Ele vira na minha frente, cara, ele vira pra mulher, posso botar uma bermuda? Nossa senhora. Isso você, por mais que possa acontecer na sua vida, isso não pode acontecer na frente das pessoas. Manda um SMS, né? Fala, vem aqui rapidinho que eu quero ver um negócio. O cara não fala na frente, é uma vergonha. Não, o que eu tô falando é que você tem que ter um... Só o Jovem Nerd. Jovem Nerd faz baby talk na frente de estranho. Não faz. Assim, não. Faz. Não faz. Não faz. Faz no carro, meu irmão. Não. Carro. Já fiz, eu não faço mais. Guga, motorista, sei lá. Não, eu só faço com quem é da família. Não. Motorista de táxi não é da família, cara. Quem tá maluco? Eu nunca fiz baby talk com motorista de táxi. Fez. Não fiz. Fez. Você tá louco. Você tava no telefone fazendo baby talk, o motorista quase atropelou o motoboy. Quase bateu de cara no poste, né? Falou, não preciso dessa porra, não preciso. Um assunto polêmico que eu quero levantar aqui, nem sei se é regra da vida, mas esposa de amigo. Porque olha só, vamos pra parte que vai ser cortada, né? Não vai ser cortada. Nós que estamos aqui e a galera que normalmente grava o Nerdcast com a gente, nossos amigos mais íntimos e tal, nós temos uma sorte do caralho, que é as esposas de cada um de nós é gente boa com a galera. Sim. E elas se dão bem entre si. Sim. Isso é verdade. Uma parada que não é fácil. É verdade. O normal é acontecer da mulher não gostar dos amigos do cara e encrencar com a mulher do outro. Essa mulher do teu amigo, não sei o que lá, sabe? Uma vagabunda. É. E pode acontecer com o outro, né? O marido não gostar das amigas da mulher também. É mais difícil. Cara, é mais difícil que o cara geralmente não quer esquentar a cabeça. Entendeu? Não, mas tem muito homem ciumento que fica encrencando, né? Tu vai sair com as tuas amigas e tal, essas coisas. Não, isso é outra coisa. Isso é outra coisa. Uma coisa é você falar, pô, você vai sair com as suas amigas. Ponto. Outra coisa é falar, porra, aquela mulher é uma escrota. Coisa diferente. Tá, mas beleza. Aí você falou, ok, as amigas aqui, você já estabeleceu o parâmetro que a gente não tá falando de ninguém aqui. Cara, nossas esposas se dão bem com a galera e entre si. Então, é verdade. Estão combinando de juntas fazer enxoval, uma beleza. Olha aí. É um sonho, porque isso. Nós temos um amigo, advogado, não vou citar o nome, que ele tinha um medo do caralho da mulher dele não se dar bem com as mulheres dos amigos. Sim. Quando ele começou a namorar e foi apresentar ela pra. Ele viveu, ele teve crise de ansiedade, tensão foda. Porque não sabia o que ia acontecer, cara. Ela era uma newcomer, né? Ela tava entrando numa família grande. É, e porque ele já teve experiência de ter namorada que não se deu bem com a galera. E aí fudeu. É verdade. Porque aí acontecem duas coisas, né? Normalmente, quando a galera não se dá bem com a mulher ou vice-versa, o cara acaba... Ou ele tem que largar a mulher, ou ele acaba ficando excluído. É, ele começa a se afastar da galera. E a galera começa a afastar ele, essa que é a verdade. Depende, eu acho que também... Às vezes, se é muito amigo, você até releva, tá ligado? Fala, puta, vou ter que aguentar aquela penteira. Mas é... Tá no pacote, tá ligado? Você acaba relevando. Você não acha que às vezes até inconscientemente você acaba deixando de chamar a pessoa porque tu sabe que vai ter que aturar? Assim, conscientemente você pensa assim, com certeza. Puta, a mulher do meu amigo é uma mala, mas eu vou aturar porque, porra, o cara é meu brother. Mas, às vezes inconscientemente você esquece de chamar. Inconscientemente você esquece de chamar. Que lindo. É, sabe, vou fazer a lista aqui, quem tá faltando, não sei. Opa, fulano, peraí, ó, caiu o Luke Paper aqui em cima. Que desastrado, ó. É isso mesmo, com a mão na barriga, assim, ó, que pândego, ó. Amanhã refarei a lista. Amor, tá pronta a lista. Ó, meu Deus, que esquecido sou eu. Não fode, David. Já que você falou em lista, outra parada que existe uma regra é a lista de festa, de casamento, por exemplo. Isso é sinistro. Mas isso só quem casa sabe. Isso é sinistro. Porque, pô, tu não tem como chamar todo mundo. Não tem jeito, cara. Não tem. Porque aí começam a inventar, pô, tu não vai chamar a amiga da tua mãe, que não sei o quê, que quando tu era pequenininho te trouxe um pirulito. Pô, tu não pode fazer isso, cara. Não pode ter como chamar todo mundo. Minha mãe comprou uns 3 convites pro meu casamento. Comprou? O quê? Lógico, eu falei que não ia extra, comprar. Ela falou, não, eu pago. Ela pagou extra pelos convidados? Nossa! Cara, você é um mercenário, cara. O que a sua mãe aturou de você? Puta que pariu. É, porque esse negócio de lista é complicado. Por exemplo, família. Até que ponto é obrigatório convidar família? É, complicado. É, primeiro de tudo, a gente tem que voltar naquela discussão, o que é família. Eu tive que cortar a família do meu casamento, mas... A família, você nunca viu. Viu uma vez. Você viu na foto do seu batizado. Exatamente. É família? Não, é família. Eu falava assim, ou eu cortar um amigo, ou eu cortar uma família que eu vi uma vez ou outra. Aí, porra, não tem como. Mas provavelmente essa pessoa também não vai aparecer, né? Ah, nessas horas aparece. Boca livre, JP. Quem não aparece? Eu sei, pô. Sabe o que não aparece? Quando a sua mulher posta as fotos do chá de cozinha. Isso. Aí essa pessoa aparece. Sabe também o que às vezes acontece? A pessoa até aparece, mas aquele papelzinho de nossa lista está na Gastern, nossa lista está na whatever, misteriosamente some, sabe? Ah, não. A pessoa, ela quer te dar um presente mais particular. Aí ela te dá um, sei lá... Telemensagem. Não, ela te dá um pequeno artefato indígena feito pelos silvícolas do Maranhão em mãos, enrolado papel celofane na festa. Ou te dá um porta-controle remoto feito de mosaico, que ela mesmo fez. Comprei pra você, tá? Eu vi isso aqui, lembrei de você. Aí você pensa, sua filha da puta, ou você me quer muito mal, ou então você mente muito mal. Aliás, qual é a regra não escrita da vida para presente? Tem que ser caro. Boa regra. Se não for caro, tem que ser pelo menos uma coisa que a pessoa goste muito e tem que ser dado com o coração. Sim. Não, é presente de quê? Em geral, não sei. É verdade. Casamento. De casamento? É. Depende também se você é padrinho ou se não é. Não, padrinho. Padrinho você sabe que você se fudeu. Você tem que pagar o presente de caro. Caraca, atenção pra quem tá ouvindo e ainda pode vir a casar. Essa é a percepção do Jovem Nerd se ele for convidado pra ser padrinho. Não, mas é padrinho, você sabe que tu vai gastar mais do que tu pode. Tu vai ter, exato. Mas você gasta feliz. Porra, eu fui padrinho do casamento Tucano, eu gastei os tubos. Gastei feliz. Sim. Nunca cozinhou nada pra mim naquele fogão, mas... Só pra você se lembrar, senhor Azaghal, o senhor tá me devendo meia dúzia de trapistas. Tô ligado, tô por dentro. Eu falei que na ocasião cozinharia. Então, beleza. Você tá casado há quanto tempo mesmo, só pra... 5 anos. Ah, ok. Você já trocou de fogão, né? Não, mas e aí? Mas o presente... Eu sabe aquele negócio da lista que eu queria... Eu tenho refletido muito sobre as coisas. E aí, sabe que eu pensei que seria interessante pra uma lista? Pessoas que têm problemas de memória, você não precisa convidar. Problema de memória? Por exemplo, o tio que tá com Alzheimer. Que merda. Ele não vai lembrar que foi na festa. Caraca. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Então você já, ó, esse aqui não precisa, porque esse aqui não vai fazer diferença pra ele. Ah, mas tem uma galera que você convida que você tem certeza que não vai. Essa, tu manda sem medo o convite, tu sabe que não vai. É, mas no teu casamento pintou uma galera que você achava que não ia, não ia? Porra, no meu casamento pintou penetra, cara. Eu tenho, ó, eu vou falar para a Tinícia, chegou ao cúmulo que eu tenho um tio meu que entrou com umas putas lá dentro da festa, cara. Que pariu, cara. Não acredito, é, cara. É, não mole não, cara, não mole não. Então vamos lá, qual é o presente de um convidado normal? Você é um convidado normal, sem ser padrinho, esquece padrinho. Não, mas você às vezes é convidado normal, tipo... Isso, depende da, né? distância. Você não é muito amigo, mas você foi convidado. Ah, eu acho que o presente de, pra um convidado standard... Tem que estar na lista, pronto. Não, não, mas aí, puta... As pessoas, mas aí isso é outro problema, a pessoa não sabe fazer a lista. Tu vai dar o mais barato da lista? Eu acho que sem assim, a pessoa que monta a lista, ela é responsável por isso. Ah. Então, a pessoa que monta a lista fez a festa e custou lá, sei lá, vamos chutar um valor baixo aqui, R$50 por pessoa, o convidado, sabe, pra fazer a festa. Pra fazer a festa, é. Normalmente é muito mais que isso, mas R$50 por pessoa. Então, na lista do cara, os presentes não podem ter um valor inferior a isso. Claro, pô. E aí você tem que pensar adiante, nunca você convida ninguém sozinho. É sempre um casal ou uma família. É. Então, o presente mínimo da lista tem que ter pelo menos o dobro do preço que você gasta pro convidado. Então, mínimo R$100. Nesse caso, exemplo hipotético. Eu discordo porque eu sou um cara humildão. Tá entendendo? Tá bom. E eu tenho amigos na comunidade, entendeu? E aí eu falo, eu fiz questão de botar uns presentinhos mais baratinhos pra pessoa não ficar sem jeito. Os presentes meia entrada. É, pô. Café com leite pra galera não ficar se sentir constrangida, né? É, olha aí. Mas olha só, aí numa situação dessa eu já vejo diferente. Tucano, olha só, estamos te dando esse, sei lá, hipoteticamente, fogão de 6 bocas super ultra hiper puxa, que é caro. Foi esse mesmo que eles deram. Eu, fulano, ciclano, beltrano, Guinho, Jazinho, Luizinho, nos juntamos e te damos isso aqui. Acabou, bicho. Resolveu. Na minha concepção, a pessoa não se sente diminuída, porque não está em situação financeira. Não, mas aí aconteceu isso comigo também. Teve um pessoal que juntou e deu um presente. Mas tem gente que não conhece todo mundo. É de uma, sei lá, de um círculo de amigos diferente. É, e de repente pega mal também só meter presente caro lá na lista, né? É de bom tom tu deixar um porta-retrato o outro na parada. Não, a melhor lista de casamento que teve foi a do Azaghal. Não teve lista, era dinheiro. A gente ia entrando um por um, tipo festa de mafioso, com envelope. É o sonho. Botava no bolso dele. Foi um sonho que se realizou. De casamento tem uma regra da vida também, que não tá em lugar nenhum, mas gravata, amigo, é obrigação. É obrigação, é. Tu tá comendo e bebendo ali, tá se divertindo, tomando um esquinho, e aí chega a gravata, tu vai no banheiro, maluco. Você diz o negócio de cortar a gravata. Cortar a gravata. Então, mas eu acho que isso tá acabando, sabia? Nos últimos casamentos que eu fui, não teve. Não, só no casamento do advogado. Não teve outros aí. Que outros? Que casamento você tem ido? Teve algum outro casamento aí que não teve gravata também, cara. Casamento que eu vou tem gravata, que eu que passo. Passo muito bem, inclusive. O senhor Cato tinha gravata. Teve gravata. Eventos, né? Eventos. Eu lembro, foi bom. O evento gravata. Você imagina que você lembra. O evento gravata. Gravata, realmente. Priscila está aqui do lado. Vamos mudar de assunto. Tucano, num casamento, a música deve agradar a todos os convidados ou só aos noivos? Aos noivos. É a noite dos noivos. É que se foda, amigo. Entendi. Você tá lá comendo e bebendo. Então você, quando convidou aquela senhorinha de 80 anos, você sabia que ela ia ficar chocada com o seu punk rock. Pra começar, quando eu convidei, não, quando a minha sogra convidou. A sogra é parente. Mas a minha sogra convidou a senhorinha de 80 anos, entendeu? Que tava lá com a mão no ouvido. Tá muito alto, ninguém consegue conversar. Quer conversar? Estamos num hotel, tem o lobby do hotel. Vai lá pra baixo, conversa. Conversa com o gerente do hotel. Olha que virada. O mensageiro. Conversa com a puta que te pariu. Mas não enche o meu saco, velho. Não tira do meu casamento. Isso nos leva a uma outra regra não escrita da vida que eu, particularmente, tenho levado a ferro e fogo. Estou pensando em tatuar essa regra. Todo mundo pode fazer o que quiser da vida. Só não pode me encher a porra do saco. Isso aí. Você já falou isso. Cara, se você consegue pegar essa porra e levar assim ao extremo, olha, a vida é linda. Já aproveitando isso, vamos levar pra casa. Casa. Na casa, não em festa. A esposa tá aqui do lado, mas vamos lá, vai. Vou aproveitar e falar mal dos camaradas que não estão aqui pra se defender. O Isinobre, o Kid, o Ace Arense. Ele... Um casal de amigos foi passar um tempo na casa dele que parece que tava desabrigado. Não sei como é que é a história. Casal de amigos seus ou casal de amigos dele? Dele, dele. Make it simple, cara. Qual seria a possibilidade de um casal de amigos do Tucano ir pra casa do Izzy do Canadá, cara? Sei lá, cara. Mas nem pra casa do Izzy, não, abriu no Ceará, velho. Tá, mas e aí? Aí eles foram na casa dele. Aí ele hospedou um casal de amigos lá e a mulher tomou conta do controle remoto da TV. Caralho. De quem? A visita. E quando ele tava conversando, interagindo com a esposa dele na sala, a mina vira pra ele e fala... Que isso? Cala a boca. E ele foi incapaz de chegar assim, ô sua vagabunda. Tu tá num albergue? Ele não conseguiu. Isso é inadmissível. Meu, a visita só. No seu castelo. A visita é. Visita é uma parada complicada. É, olha como... só, peraí. Porque visita pede pizza, deixa no. Caralho. Deixa na... Essa deixa porra é um absurdo, cara. Eu já aturei demais desse bullying. Olha só, a mulher que pegou o controle, ele tinha alguma relação de amizade? Sei lá, cara. Eram amigos assim, mas não era amigo. Ele ficou com pena, eu acho, do casal. Estavam desabrigados. É, então tá. Então ele foi uma alma caridosa. Então tá explicado. Porque qualquer pessoa numa situação normal falava: é o caralho, me dá esse controle aqui. Porra. Já nem pegava o controle. É, eu desligava a TV e tirava da tomada, meu. Quando você é visita na casa de alguém, você tem que minimizar o dano. Porque a visita, quando ela pernoita, vamos falar assim, né? Quando o cara chega pra um jantar, um evento, é ok, é uma situação normal. Mas quando o cara pernoita, quando a visita passa a ser um hóspede, aí que é um problema. Leva a intimidade dela pra tua casa. Exatamente. É, porque aí você tá... Você, quando você é hóspede, você automaticamente tá causando dano. Tá, cara, porque olha só, você tá tirando intimidade, mudando a rotina das pessoas que moram naquela casa. Uhum. Isso afeta a vida dos caras, a vida de qualquer um que seja, entendeu? Uhum. Uhum. Por mais brother que seja. Uhum. É, então eu acho que o cara nessa condição, a visita que seja, ela tem que minimizar o dano, entendeu? Ela tem que ser tipo um ninja na casa. Ela não pode ser vista. Não pode ser, sabe? Não pode ser sentido na casa. Sabe qual é? Eu acho, pelo menos eu acho. Concordo. Aí vai vir o Tucano falar da porra da pizza que é uma mentira escrota. Eu ia falar de quando eu fui seu hóspede aí na tua casa, que eu não tive como passar despercebido. Tu não é visita na minha casa, né, cara? Pelo amor de Deus. Tá vomitando sangue no banheiro. Tu não é visita na minha casa. Não, mas eu aqui tô acostumado a ter hóspede, né? Não tem jeito. A galera vem pra cá. Não me afeta muito, não. Nunca ninguém fez nada assim que eu tivesse que pensar em botar pra fora, por exemplo. Mas não chega o malandrinho, se esquece de alugar o carro e aí quer te fazer de motorista? Não, comigo não. Na casa da minha tia já aconteceu, mas comigo aqui não. Olha o dano. Olha o dano do filho da puta. É, não, aqui não. Todo mundo aluga o carro e... Tem gente que passa 2-3 dias que eu não vejo, porque o cara chega do parque tarde pra caceta, eu fui dormir e não vejo. Mas um amigo meu recebeu umas pessoas no outro dia, que ele mal conhecia, era amigo de um amigo dele, e aí o cara apareceu 3 horas da manhã, vindo de Miami, bateu lá na porta, ele com a filhinha pequena. Caraca! É, puta, uma merda. E nego sem noção total, mas comigo aqui nunca aconteceu nada demais, não. E fã que vai te catar aí, não acontece? Não acontece, não. Compra um ticket só pra bater uma foto? Não. esbarrei com o outro por aí, mas nada demais. Não. Cara, eu tenho a seguinte ideia sobre visita na minha casa. Pessoa que vai dormir, etc. Se não é uma pessoa que eu tenho intimidade suficiente, se não é uma pessoa por quem eu nutro algum sentimento bom, eu não quero na minha casa, simples assim. Nunca é tão simples. Então é simples, assim. Nunca é tão simples. É aquela ideia que eu te falei, pode fazer o que quiser, não pode me encher o saco. Então, se a pessoa vem pra minha casa, existe uma grande chance que eu tenha uma boa relação com ela, entendeu? Eu tenho uma boa relação com ela, porque eu sei mais ou menos como ela pensa, como ela age, etc. A vida vai bem. Agora, essa situação de ter na sua casa pessoas que nem sempre você conhece tão bem, puta, deve ser foda. Isso realmente deve ser uma roleta russa absurda. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Como a gente tá estabelecendo aqui, a regra não escrita é: você vai dormir na casa de uma outra pessoa, você seja um ninja. Exato. Você seja prestativo, no mínimo, prestativo. Lava a louça, né? Educado, lava a louça, exatamente. Come na rua. Pendura a toalha. Faz a cama. Come na rua. Troca o papel higiênico, né? Come na rua é o mais importante. Come na rua, não. Leve a família aonde você está hospedado para comer na rua e pague tudo. Não, sim. Não custa nada. Mimos, mimos, né? Mimos. Agora, o uso do banheiro. Ah, bom. Qual banheiro? Você não pode usar o banheiro. Eu não ia falar, mas eu vou falar. Do dono da casa, né? Jovem nerd. O que que é? Já falou isso. O quê? O que que é? Que destruiu o chuveiro, né? Ah, já falei. Cagou no chuveiro? Não. Cagar no chuveiro é o limite de tudo, né? Esse é o nível de intimidade máximo que pede uma institucionalização, né, cara? Inclusive, essa regra deve estar escrita em algum lugar, cara, né? Não cague. Proibido que cagar no chuveiro. É, tem que ser impressa, laminada e colada dentro do box. Não, ela vem. Se você reparar, todo box tem um adesivo, né, com aquele jato de areia ali, sabe? Com as informações. E em letras miúdas tá, não cague no chuveiro. Não tem isso, cara. No meu não tem não, cara. A visita tem o direito de escolher o programa que tá passando na televisão? Não, de jeito nenhum. Como a gente falou lá, a outra pegou o controle remoto e saiu mudando de canal. Não, mas aí pegou o controle remoto na marra, né? Não, mas só se você for convidado a fazer isso. Um casal vai na tua casa, você tá de tarde lá, assistindo TV de boa, e aí tá vendo o NFL, a mulher do casal chega assim, pô, bota no Faustão que vai ter Nossa. Dança dos famosos. No peito. Qual é o protocolo, né? É, não, você é... fala assim, não, filha, aqui não tem TV aberta. Não, mente. Ah, geralmente a pessoa que faz isso sabe que eu tenho a Globo aqui. Ligo, por exemplo, e vê no quarto, entendeu? Beleza, quer assistir a parada aí, assiste, eu vou assistir lá no quarto. Não tem muito erro, não. Não, mas peraí. Até, se vacilar, até prefiro, sabe? Eu sou desses que se o convidado é da senhora Tucano, eu vou pro quarto, tranco no ar-condicionado e fico lá tomando minha cerveja sozinho. Eu gosto de ver que com o tempo você se tornou um cara sociável. Eu acho legal. Não, mas isso. Não é uma má ideia, cara. Às vezes, entendeu? Dependendo como tá o ambiente ali na parada. Tu fala, pô, não se incomode não, pode deixar que eu assisto lá no quarto. Beleza, pega teu Doritos e vai, né? Vai pro quarto terminar de ver o jogo, tá bom. Isso acontece lá em casa, às vezes chega a turma da novela. Entenda-se pela sogra. Mas às vezes chegaram em casa ontem, tava trabalhando, chegaram pra ver a novela gravada. Gravar novela é um cúmulo, né, cara? Aí, a gente vai atrapalhar. Eu falo, não vai não, porque eu já tava na porta, né? Não vai não, porque eu tô indo pro escritório. Tchau, pá! Eu saí de casa, mano. Eu faço isso, às vezes também eu faço. Mas aí, quando a turma da novela chega, não tem como, a TV é da novela. Aí. O Jovem Nerd tem uma situação em particular que seria interessante ele contar. O qual? Sobre os almoços. Eu acho válido. Olha o riso nervoso de quem tá pensando, filha da puta. Eu não sei o que eu conto. Cara. Não, conta, que ninguém ouve essa merda, cara. Conta. Ué, meus sogros almoçam lá todo dia, lá em casa. Todos os dias? Todos os dias? Não, pra mim não tem problema. Todos os dias. Sabe quantas vezes eu vejo meu sogro e minha sogra por ano? Ah. 3 vezes. Essa é a quantidade de vezes que a gente não vê. Então, às vezes almoçam em casa todo dia, o que pra mim é ok, não tem problema nenhum. Mas é que às vezes as conversas ficam muito loucas. Não é disso que não você é tá isso? Falando. O que é? Não, o que é? Você tem que contar a história da comentarista do Cotidiano. Ah. só uma coisa, David, eu quero te lembrar, talvez você não esteja atentando para o fato, que eles também são seus sogros, tá? Mas eles não comem lá em casa. Lembre-se disso. Essas sacaneadas que você vai dar, vai espirrar em você também. Não vai que ninguém ouve, cara. Ninguém ouve. Ah, é, né? Então tá bom. Ele então. Só vê em vídeo, ele só gosta de vídeo. Ah, boa sorte. Não, sabe o que é? Às vezes eu mostro, eu tô vendo, eu quero ver um jornal. E a minha sogra, ela viu o Jornal da Manhã. Então ela já sabe todas as notícias que vão passar. Não dá spoiler do jornal, não. Rapaz, tem o Twitter hoje em dia, cara. Tu não toma mais spoiler no jornal, cara. E pessoas que discutem com a novela? E fala, ah, meu Deus, você não vai fazer isso, sua maluca. Não, não, ela vai fazer. Minha senhora, ela vai fazer, porque é a televisão, já tá gravado. Isso já aconteceu. A senhora querendo ou não, vai passar. Vai interagir com a TV é engraçado, né, cara? Eu assisto muito pouca TV. Assim, é quase a quantidade de vezes que o Tucano vê os sogros dele. É mínimo. Mas, quando eu dou a zapiada, eu sempre vou pro Mega Senha. Eu vou pra lama, sabe? Total, né? E aí eu interajo pra caralho com o Mega Senha, cara. Eu fico indignado foda. Eu fico tentando adivinhar as paradas. É, tá, olha aí. Eu fico, gaivota, filha da puta, gaivota, sabe? Quando a pessoa trava e não consegue dar as palavras dica pra eu tentar adivinhar qual é, eu fico ajudando o cara, sabe? Torneira, ralo. Agora tu me trouxe um saudosismo, cara. Minha avó sempre dava boa noite pro Cid Moreira, cara. É verdade. Agora, mas isso não é diferente do que torcer pra esporte, né? É, tu acha que não. Mesma é igual. Coisa. Torcer na TV, que você diz, né? Porque torcer no estádio faz diferença, né? Assim, é, na TV, porra nenhuma. Na TV, whatever, né? No, tu não passa agora... energia pela antena, né, cara? Peraí. O que você quer dizer com torcer? Você no gritar caso? Assim, porra, filha da puta, vai! Toca essa bola! Toca! Porque lá no estádio o cara vai te escutar, tu falando, toca na direita. Não, mas não é. Aliás, no estádio o cara não vai ouvir a sua orientação. Mas a multidão isso. manifestando, ela gera alguma coisa. É, né? Sabe que uma vez no Flamengo e Botafogo, o cara, não sei quem foi o Sávio, cruzou a bola da esquerda, o Romário tava no meio da área, um amigo meu gritou sozinho assim, fura! E o zagueiro do Botafogo furou e o Romário meteu o gol, cara, torcida tudo errado, levantou o cara no ombro. Não. Aonde foi esse jogo? Só se foi na Gávea. É óbvio que o cara não furou, porque o meu amigo gritou, entendeu? Mas foi aquele momento que ele falou, fura, e na hora o cara furou e o Romário meteu o gol. Agora, uma regra básica de visita, unindo aí os dois assuntos, visita e futebol, você vai pra casa de um flamenguista, você torce pro Botafogo. Não é um jogo Flamengo e Botafogo, que aí, pô, okay. Ou você não vai, ou a pessoa já tá esperando que vai ser uma briga ali, mas sei lá, tá passando Flamengo e Atlético Paranaense, e o Botafoguense tá na tua casa assistindo o jogo. O cara não pode torcer contra o time da casa. Ah, claro que pode, tá fazendo a zoação, porra. Não pode. Tu fica indignado. Final de campeonato. Não, mas depende da intimidade, viu? É, pai da zoação, porra. Não vai na minha casa. Da graça. Não vai na minha casa. Ah, eu tenho uma... Eu vou falar, eu expulsei o cara uma vez. Mas, expulsei ele da minha casa. Tu expulsou o Mazola? Flamengo e Botafogo, ele torce pro Santos, ele começou a torcer pro Botafogo. Aí eu... É diferente. O Flamengo chega e toma o primeiro gol, ele deu uma risadinha. No segundo, ele caiu no chão e começou a rolar, cara, de rir. Eu abri a porta, sai agora, bro. Foi embora rindo, né? Mas foi. Olha só, eu quero fazer um adendo rápido aqui sobre... Juntando tudo, né? Sobre essa situação de pessoas que pegam controle remoto, pessoas que escolhem o programa que vão ver na sua casa, pessoas que gritam com a televisão durante a novela e o jogo. É. Minha esposa acabou de me autorizar a dizer que nós estamos descrevendo o meu sogro. Ah, olha isso. Tá vendo? Ainda botou aí que precisa da autorização, rapaz. Pois é, não. Temos um resumo do programa até agora. Eu não falei nada, ela ficou muito. Só falta dizer que ele caga no chuveiro. Até onde eu sei, não. Tomara. Fala de futebol, pra quem gosta de futebol. Tucano e JP, no caso. Mais o Tucano, que o JP não se importa muito. Não mais, né? Quando o cara que não gosta de futebol, tipo Jovem Nerd, resolve zoar alguém que gosta de futebol, sei lá, na final. O que, que você me botou no meio? O Jovem Nerd merece um capítulo do Nerdcast aqui. Isso, cara, você não zoa faz ninguém. Isso, você pega no pé de torcedor. Quando tem. O Fluminense perde, você vai lá e espizinha o Beto do MRG, do Michelis. Mas isso é o cara íntimo, o cara é amigo. Então, ok, brother. Então eu vou reformular. Quando um cara íntimo que não se importa com o futebol resolve interagir sobre o tema quando o time do amigo tomou no cu. Isso é válido? Não é válido, não. E eu vou te falar um negócio, uma coisa que eu já falei pessoalmente pro Alexandre Ottoni e que eu gostaria de reafirmar aqui, reiterar, que é o seguinte. Um rapaz que sofreu bullying na escola por ser nerd, que teve do outro lado do bullying, entendeu? Ele faz bullying demais com as pessoas, cara. Eu? Ele faz bullying com tudo, com todo mundo. Mentira, onde? É, porra. Ele menospreza as pessoas. Caraca, que absurdo. Vai falar que não? É mentira? É mentira. Eu vou te dar um exemplo. O seu vizinho que você nem conhece, só porque ele tem um capacho, ao invés de ser um capacho tradicional, é um pano de chão. Você tripudia sobre ele. Não. Fala mal do coitado. Você tá defendendo o cara. Olha só, quem você tá defendendo? O cara que você não conhece. Não, e você também não conhece. Quarta-feira, 11 horas da manhã, está fumando maconha dentro de casa com um capacho de pano de chão. Pelo menos tá na rua. Vai que ele tem um podcast sobre maconha. E que ele grava de madrugada. Ele trabalha de madrugada. Cannabis Cast, né? Primeiro, eu quero entender essa porra. É que o cara é uruguaio. Eu quero entender. Seu problema é com o fato do cara estar fumando maconha. Nesse cara não é mais meu vizinho. Quarta-feira, de noite, ou o pano de chão. 11 da manhã. 11 da manhã. É. Você não sabe, o cara pode estar em outro horário. Mas é isso. Seu problema é um conjunto de tudo, entendeu? Ou é alguma coisa especificamente que te incomoda? O fato dele fumar maconha, o fato dele fumar maconha às 11 da manhã, dele ter como capacho, que é o cartão de apresentação para as pessoas que chegam no seu andar, dele, no caso, um pano de chão. Tudo, era um conjunto, era tudo. Ah, é só isso que eu queria saber. Então tá bom, sou um cara muito bullyingado mesmo, então tudo bem. Agora, eu nunca fui lá fazer bullying com o cara, porra. Senhor, pô, você tá fazendo bullying com ele em rede nacional. Não, mas ninguém sabe quem é, cara. Ele é um sujeito oculto. Não, Alexandre Ottoni, você tem que medir as suas palavras. 100 pessoas mais influentes. Entendeu? Se algum dia você abrir a sua porta e sua porta estiver mijada de cima a baixo, olha só, você vai saber por quê. Eu não tenho preconceito, o cara que fuma maconha, ele faz o que ele quiser da vida e eu tô com o senhor cá. Só não me enche a porra do saco. Que é isso? Mas a porra da... Olha só. Foi batendo palma. Ele que se dane. Mas na época que eu morava nesse prédio, o cheiro da maconha do cara entrava no meu apartamento e me incomodava. Então já estava me enchendo a porra do saco. Tu ficava loucão com a malizia? Era só perto da porta do corredor. Tô ligado, eu já vereste. Ficava ouvindo o Lulu Santos. Aí vai juntando. O cara não trabalha. Mas entendeu? Você sabe tem que o cara não trabalha. Esse é o Jovem Nerd de preconceito hoje. Mas você sabe se o cara é um puta tradutor, tá ligado? Estrangeiros que o Jovem Nerd leu foram traduzidos por esse cara que trabalha em casa. E se o cara for vigia noturno? Se o cara for milionário? Milionário ele não era, cara. Morando naquele prédio, não. Podia ser excêntrico. O capacho do cara era um pano de chão sujo. Ele também devia achar, ele poderia achar muito escroto. Ele falou assim, e aquele cara lá do andar de cima? É, porta com porta essa porra. Então aquele cara ali do outro lado do corredor? Que tem o capacho do Darth Vader? Então, antes fosse, porque o capacho é de gatinho. Ah, mas eu não tenho nada. Ele imprimiu isso, no Facebook, o capacho. O senhor é Jovem Nerd que comprou essa porcaria. Peraí. O capacho é de quê? Gatinhos. Três gatinhos e um novelo de lã. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu protestei contra o capacho. Ah, não. Olha só, não, pá. Esse é o momento que você fala, tá bom, errei. E a gente pula de assunto. Eu não tenho gato. Eu reclamei. Aí a senhora Jovem Nerd falou assim, beleza, quando você comprar um capacho nerd, cool, hipster, você bota no lugar. E até hoje eu não achei esse capacho. Tá até hoje lá o capacho do gatinho. Conhecer uma loja boa de capacho hipster, me avisa que eu vou comprar. Quer um capacho hipster? Quero. Bota um pano de chão nessa porra. Ha ha ha ha ha ha! Agora, um capacho de gatinho, o cidadão que me tem a porra da pachorra de ter um capacho de gatinho, o cidadão que pesa mais de 120 quilos que tem um capacho de gatinho. Eu não peso mais de 120 quilos, seu maluco. Até porque é até constrangedor tu limpar teu pé no gatinho, né, cara? A regra não escrita é: se você já foi vidraça, não seja pedra. Convívio social aceitável no elevador. Ó, oh, boa, boa. No outro programa a gente falou de escada rolante. É. Escada rolante é para os não iniciados. Elevador, sim. Porque a escada rolante você tem como fugir, cara. Se tudo der errado, você tem como pular dela. O elevador, não. Você entra no elevador, você dá bom dia, boa tarde, boa noite para as pessoas que, caralho, já estão... Caralho, que susto, cara. Foi bem, né? Você dá bom dia. Dá bom dia. Bom dia. É, vocês estão só demais. Se tiver sozinho, né? Se o Dudu estivesse aqui, ia falar: nessa hora você pode tocar aí Love in the Elevator. Bom, mas olha só, você cumprimenta as pessoas? Eu cumprimento as pessoas em todos os lugares, não só no elevador. Eu também. Sim. Portaria, rua, onde então, for. Eu prefiro que as pessoas acreditem que eu sou um chato porque eu tô falando bom dia, boa tarde, boa noite, e é um maluquinho que fala bom dia, boa tarde, boa noite, do que ser tido como mal educado. Sim, sim, mas isso é parte de educação fundamental. Aliás, tem uma frase, não sei de onde a gente tirou essa frase, a gente ouviu, da yoga. Yoga? Ah, o Fujioka aqui. O Fujioka? Que falou? Twitter, Facebook. Como é que é? Não adianta fazer yoga e não dar bom dia pro porteiro. É, isso aí. Isso é uma regra não escrita. Exatamente. Tá certo. Você tem que ser cordial, claro. Mas eu vou falar, hein? Tem um porteiro no meu prédio que eu não vou com a cara dele, não dou bom dia pra ele. Não dou, cara. Olha só. Discuti com ele uma vez, tamo no climão. Você discutiu, ficou... Ah, não dou bom dia. Fiz que não mas vi. É diferente, né? Você já tem algo contra o cara. É diferente. Agora, uma pessoa que você nunca viu na vida. Porra, meu irmão, pra muita gente isso pode soar como uma loucura, isso pode soar como uma novidade extrema. Mas não tira pedaço, não. Ser educado não tira pedaço. Sim, com certeza. Parece. Quem que tem que dar o bom dia? Quem entrou ou quem tá dentro do elevador? Quem entrou, porra. É, quem já tá lá dentro. O cara já tá dentro, lá, você já... tá invadindo o espaço pessoal dele. É, exato, eu também acho. Você que chega, você tem que... Ele já tá com a bandeira. Tem que fazer a corte. Exatamente. Eu já falei, mas nada impede você ser proativo também. Tem as minhas vizinhas, duas velhinhas, que tem seis cães. É. E elas pegam o elevador, né? Pra descer com seis cães. Ok. Aí abriu a porta do elevador, eu não dou bom dia, eu dou tchau. Claro. Adeus. É. Vai pro inferno. Tem uma senhorinha aqui no prédio que ela tem uma porra de um Cocker Spaniel que é fácil você saber que o bicho ainda tá vivo, porque ele late três vezes por dia, incessantemente, que são os horários que ela leva aquele animal à rua. O nome é Benji? Não sei qual é o nome daquele filho da puta. Não, Cocker Spaniel não é Benji. Eu sei que ele começa a latir dentro de casa, e aí ele vai latindo pelo corredor. É. Aí ele late descendo o elevador. Aí ele late na portaria. Aí ele late na rua. Ele tá excitado, cara. Eu quero que ele se foda. Eu quero que o saco dele exploda. Aquela porra daquele bicho, um dia, eu com sono, abri a porta do elevador, olhei assim naquela fresta, né? E vi a cara da senhorinha. Abri a porta e entrei. Meu irmão, o bicho quase não me deu uma mordida. Ó. Oh. Eu acho válido. Acho válido o quê? Eu quase dei um bico nele. Não. Aqui. Olha aí. Sociedade Protetora dos Animais. O bicho me agrediu. Eu só tô revidando. Você, Fred, é um predador. Eu sou um predador. Você, a sua, olha só. O bicho tentou me agredir. Se imagine como um cão. O cão tá com a dona no elevador, super excitado, porque ele vai sair na rua. Ah. Ele tá naquela animação. Caralho, vou na rua, não acredito, vou na rua. Quanto tempo eu vou na rua? É, quanto tempo? Boa, foi agora de manhã. Ele não lembra, ele não lembra, ele é um cachorro. Não, não deve lembrar mesmo, aquele cachorro deve ser completamente louco. Entra você no elevador. Ele não tira a razão dele. Ele falou, acabou tudo. O cachorro olhou e falou, filha da puta vai acabar com o meu dia de alguma maneira. Nada bom vem desse cara. Aí ele te atacou. Você é o mal, o animal. O animal tem essa parada com o mal, ele sente o mal. Uhum. E ele sentiu você, Fred. E ele te ameaçou. Ele olhou, fez beicinho, fez... que merda. Ele olhou pra cima, viu só a barriga e aquela cabeça sem cabelo. Ele dorme e falou, céus, a lua está chegando mais perto do mundo. Próxima vez que aquele bicho tentar me agredir, eu tento agredir ele também. Cara, sem sacanagem, ele pulou pra me dar uma mordida. Você devia morder ele de volta, não chutar, eu acho. Ah, mas tava com sono. Agora eu tenho toda a certeza que quando o Azaghal não tá assistindo Mega Senha, ele tá assistindo o Encantador de Cães com César Milan. Shhh. Eu tenho uma pergunta sobre elevador. Elevador cheio. Você é a última pessoa que cabe no elevador. Você entra. Você se posiciona de costas pra porta do elevador ou de frente? Oh, olha só. Depende, né, cara? Você quer agredir as pessoas passando um ar de superioridade ou você quer passar um ar total de desprezo? Caguei pra vocês. Eu entrei por último e vou sair primeiro. É, eu fico olhando pras pessoas, né? Essa discussão é a discussão do Jack com o Tyler Durden no avião, né? Aqui é pinto bunda, né, que ele fala. É. Pinto bunda, é. Como é que você passa, é. Né? Só que é diferente, porque no avião tá todo mundo sentado, né? É. E aí você realmente tem que escolher se você vai esfregar o pinto ou a bunda na cara da pessoa. Quer dizer, no meu caso, se eu estou no avião no Brasil, nos voos nacionais, você não tem essa de pinto ou bunda. Você tem que levantar, senão o cara não sai. É simples assim. É. Né? Então o problema está resolvido. Mas no elevador não é pinto ou bunda. A não ser que você tenha 2,50 metros, né, cara? Mas é, cara, olha só. Você entra no elevador que você não conhece ninguém, fica aquele cheiro de rabo sujo, né? Todo mundo olhando pra cima, olhando pra baixo. Ninguém olha no olho. Então, eu entro no elevador, eu não faço amigos. Em lugar nenhum, muito menos no elevador. O talk é proibido no elevador. Não, eu entro no elevador, eu viro pra porta, pra sair. Você vira pra porta? O mais rápido possível, sim. De hoje, entra, bom dia. Fica de costas pra pessoas. De costas pra... Assim, bom dia, vira, aperto meu botão e já tô pronto pra ir embora. Eu fico de frente pras pessoas pra criar um clima agradável social. Você... É. Mas isso não é agradável, cara. Criar um clima agradável? Isso não é agradável. Que tipo de clima agradável você cria? Não, não é o clima agradável, mas... Quando o elevador chega no andar, tá todo mundo te abraçando? Não. Caraca, Jovem Nerd, vai lá. Porra, prazerzão, hein? Meu irmão, eu vou te dar um capacho. Só pra não dar as costas pras pessoas, eu fico... Ô, Jovem Nerd, você já entrou no elevador com esse seu vizinho? É, não, nunca no elevador com o vizinho, mas já cruzei com ele. Você sabe quem é ele? Isso é importante saber. Não, eu cruzei com ele algumas vezes no corredor. Céus. É... Era o prédio liberal. Ah, vocês também estão demais. Vamos lá. Qualquer porrinha, vocês... Vamos lá. Qualquer porrinha, né? Toma no cu, pô. Peidar em elevador, pode? Pô, lógico que não, cara. Peidar não pode, ponto final. Depende. Peidar no banheiro, essa que é a verdade. Ou então se você estiver na floresta, sabe qual é? Não, se tiver na floresta. Sozinho em casa. Sozinho em casa, com certeza que ninguém vai chegar naquele momento. Pode peidar e peidar alto. Só nessa situação. Qualquer outra tá vetado o peito. É, peito é, puta, é asqueroso, né, cara? Eu trabalhei alguns anos atrás em um local onde um superior hierárquico meu tinha a estranha mania de sempre que era necessário peidar, ele fazia questão de ir à mesa de um subalterno. Ele levantava e ia lá e falava, vai, negócio ali. Tá bom. Mas era barulhento? Quando era barulhento, era bom. Porque o barulhento não fede, né? Exatamente. É aquele baixinho, né? Silêncio, silencioso mortal. É o sopro. Sopro da morte. Sopro da morte, do dragão que vai queimando, né? É. O cara chegava e falava, não, eu tô procurando aqui um papel. Ah, não, não é nada, não. Então tá, desculpa. E ia embora. E deixava lá. Isso sempre acontecia quando a pessoa estava desligada. E ninguém... Estava trabalhando, de repente, aquele cheiro de bicho morto. Você fala, fulano! Ninguém nunca processou o filho da puta por... Moral? É assédio moral essa porra. Cara, isso aí é causa ganha, cara. Milhões! Milhões! É verdade. Outro dia, a gente tava no avião e tava sacudindo bastante. É. Os últimos voos que a gente pegou, pegaram bastante turbulência. E esse dia tava sacudido pra valer, tanto que eles interromperam o serviço de bordo, caralho. É, era um voo Curitiba-São Paulo. E em dado momento, algumas pessoas se largaram. É mesmo? É mesmo. Porra, é mesmo? Tu acha que eu tava chorando de medo? Ela tava literalmente peidando de medo. Porra, meu irmão, eu tava esperando a hora que eu descer as máscaras de gás. Sabe, aquele copo com saco que não adianta de nada? Você quer? Olha só, eu vou dizer mais, hein? Talvez elas não estivessem peidando de medo, não. Talvez estivesse cagando, você acha? Cara, fim do mundo, o avião tá caindo, a pessoa virou animais. Mas olha só, eu li uma matéria na revista que o assento do avião, ele pode absorver até 50% do seu peido. Então, a matéria era um pouco mais extensa que isso. A matéria dizia que as pessoas têm a tendência a peidar em avião. Isso. Por causa da pressão. Isso. E aí a matéria incentivava, uma reportagem irresponsável, incentivava as pessoas a peidarem. Isso. E aí falaram que na classe animal, os bancos de espuma, eles absorvem, são um filtro natural de peido. Enquanto na classe executiva, o coro não segura a onda. Agora eu fico pensando, isso com o passar dos anos, ele curte a espuma de alguma maneira? Você tá querendo dizer que quando alguém vai, senta no banco, automaticamente sobe um cheiro de peido que tava ali guardado? É a minha dúvida. Será que você tá pegando um peido remanescente? Eu tinha uma tia que toda vez que ela ia peidar, ela levantava a bochecha, tá ligado? Puta, opa, que beleza. Aí o filtro da poltrona foi pro saco, né, velho? É, ela perdeu a acústica da parada. perdeu isolamento. Perdeu. Como você levantava a bochecha? Levanta uma das abas do glúteo. Ah, tá. A nádiga. Dá uma inclinada. Dá uma inclinada. O Javelin tava fazendo facilmente assim. É, porque achei que ela fazia uma expressão. É, de força, né? De força. Levanta a bochecha que vai fazer mais força. É. Ela dá aquela inclinadinha, isso, né? Isso. Eu tenho percebido uma tendência que eu acho que até arrefeceu um pouco sobre os DJs de ônibus. Aí isso ainda existe? Eu não ando de ônibus, cara. O meu escritório fica a 100 metros da minha casa. Existe. Ninguém aqui anda de ônibus. Então vocês são milionários. Então tá bom, corta. Tocando é humildão, ele deve andar de ônibus. Tô humildão. Volta e meio pega um ônibus. E ainda tem DJ de ônibus? As pessoas ainda ficam ouvindo funk e músicas de baixa qualidade? E eu pago R$2.000 num telefone que não consegue vencer o telefone de 150 do funkeiro na música alta. Triste, né, bicho? É triste isso, é triste. Porra, teve um dia que eu cheguei e falei, vou botar um hardcore aqui só pra arrumar briga com o funkeiro. Aí ele tava ouvindo lá, eu botei aqui o meu som. Cara, mas não fez nem cócega no celular dele. Você tem que comprar uma caixinha de som Bluetooth. Não, isso. O celular de funkeiro é feito pra tocar música. Tocar música não, né? Sacanagem, chamar de música, mas... É, porra, aí vai falar mal do movimento hip-hop, Marco Gomes vai se incomodar. Não, hip-hop é uma coisa. O indivíduo, tá bom, que ele tem um gosto musical duvidoso, tudo bem. Você não pode discutir, cada um faz o que quiser da vida desde que não está. A partir do momento que ele está ouvindo aquela merda alto, ele está enchendo o saco de várias pessoas no ônibus. Ele está infringindo a primeira lei do Sr. K, não é isso? Exatamente, faz o que você quiser, mas não me enche a porra do saco. Custava esse indivíduo usar um headphone? É, porque, não. Porra, não é tão caro um headphone, cara. Tem headphone de R$5, R$10. É, Natan você ganha de graça. Natan você ganha uma merda aquele headphone, não, mas... Não, mas aí, Natan é funkeiro ostentação, porra. Funkeiro ostentação. Mas os caras escutam sem o headphone? É, aqui na selva, JP. O JP tá fora há muito tempo. Ele não entendeu. Ele achou que era sacanagem. Explica pra ele que eu vou... Não, eu achei que tava com o headphone, mas tava tão alto que chegava no teu ouvido. Não, antes fosse. Headphone pra quê, amigo? Antes fosse, porque se fosse com headphone alto o suficiente pra chegar no ouvido alheio, pelo menos esse filho da puta ia ficar surdo ou maluco. É. O cara entra no ônibus, senta num lugar de velhinho e bota lá a música dele. Eu gostei de xereca grande! Ou então que nem aquele vídeo que o Rex mandou, né? O Monstro de um Olho Só, também um clássico. Por favor, vocês vejam aí, procurem um monstro de um olho só. Não sei se meu pulso que é fino, se minha vaga é grosso, parece um cipó. Que pariu. Ai, meu Deus. Caralho, que isso? É gelo? Gelo, Chimira! A gente falou de cachorro, e aí tem uma regra não escrita que a gente tem que clarificar aqui. Quando você vai na casa de alguém, aí o cachorro, ele vem cheirar suas partes íntimas. É porque tu não lavou. Não. Não passou talquinho. Não, isso aconteceu com todo mundo, gente. O que você deve fazer? Ah, sabe como é que a menina que trabalha lá em casa... Menina não, senhora, né? Ela fala que é... Como o nome que ela deu pra esse ato do cachorro cheirar as partes íntimas, xerota. Cachorro, não, lá vem esse cachorro me dá xerota de novo. Logo hoje que eu lavei, porra. Ai, caraca. Daí quando você vai na casa de alguém e o cachorro fica encoxando a pessoa. É, olha isso, só. Tudo isso faz da mesma categoria, vai. Eu não queria falar nada, não, mas tem uma pessoa que tem um cachorro peludinho aí, uma vez tentou comer meu pé. Ele era pequenininho, eu falei, porra, é sério, jura? E o bicho falou, caralho. Sentido bíblico ou gastronômico? Não, no sentido bíblico. Essa semana eu tava gravando Cozinha de Jack e um camarada meu levou uma dogzinha lá, pequenininha. Isso aí, higiene na cozinha. Aí eu tava deitado no chão, porque eu... Porra, esse programa vai ser bom pra caralho. Tá ótimo. Tá certo, conhece. Eu tenho um problema na lombar, eu tenho que ficar descansando e eu descanso no chão, que é quase um chão ortopédico. Um chão ortopédico. E a tu doc... tá de sacanagem que entra um take ou outro na parada, tu dá tirada no chão. É, a vida, ela ia cobrar de você, cara. Nada, assim, ninguém faz o que a gente fez, ia passar impune. Mas aí eu tava deitado e a dogzinha veio, abraçou-se ao meu braço. E deu-lhe uma comida no meu braço, velho. Mas era uma fêmea? Era uma fêmea. Menos mal, né? Sério? Caraca, maluco. Eu ainda soltei, né? Eu falei assim, ó, eu sempre surti esse efeito nas fêmeas. Que ridículo, cara. Mas aí, por exemplo, o dono, obviamente, ele tem que chegar e falar, tirar o cachorro, tarará, aquela coisa. Mas o que você deve fazer? O que você deve ficar com aquele sorriso amarelo? Que gracinha. Eu tiro. O que você faz? Se o cachorro vier me encoxar, eu empurro pra longe. Encoxar? Não machuco, não machuco o cachorro. Mas eu não vou deixar o cachorro me sodomizar. O cachorro Jovem Nerd tinha essa mania de vir encoxar, eu dava ele um sai pra lá. O cachorro do Jovem Nerd tinha mania de ter que comer o pé das pessoas? Jura? Todo cachorro tem isso, cara. É, mas o teu quis comer o meu pé, porra. Não todo cachorro, se você castrar o cachorro. O meu cachorro tá castrado já. Não, mas o teu cachorro foi castrado com 200 anos. E aí, ele, antes de ser castrado, ele fazia isso direto. Então, mas aí é uma complicação, porque o meu cachorro já virou o cachorro da minha sogra também, e foi difícil convencer todo mundo. Cara, olha só, eu acho que puxou um bom tema aqui, legal. Sogra? Não, cachorro. Ah. Que é como as pessoas tratam o cachorro. É importante ser dito que o cachorro não é gente. É. Então, assim, eu, na floresta, o cachorro é um animal. E ele viveu na floresta algum dia, certo? Não, não os cachorros não, né? Ou na rua. Não, o cachorro não viveu, ele nasceu no laboratório e veio pras pessoas, é isso? Não, não, ué, como assim? Você acha que todo cachorro nasce na floresta? A hereditariedade canina. Não, o cachorro não nasce na floresta e ele é harvested e levado pra civilização. Não, mas os cachorros descendem nos lobos. Eu sei, mas a gente também viveu na floresta. Ah, mas peraí. Olha, por incrível que pareça, até onde eu sei, nós não descendemos dos lobos e nós saímos da floresta um pouco antes. Cachorro é um animal que tem instinto e que tem toda a parada night vision, toda aquela coisa de bicho. Caralho, cachorro tem night vision? Tem cachorro que caça, sabe? Anda de quatro patas, corre, lambe o saco, só coisa de bicho. Quatro patas, de maneira geral, de quatro patas. Caga na rua, por exemplo, né? Se bem, tem ser humano que caga na rua também. Pois é. Tem gente que caga na meia, mas tudo tem bem. Gente que caga no chuveiro. Na casa dos outros. Eu acho que não é necessário deixar, por exemplo, luz acesa pro cachorro. Não. Porque o cachorro, ele tem visão noturna. Ele não se importa com aquilo. E o rádio ligado? Não, não. E a televisão ligada num programa específico que o cachorro gosta. Hein? Isso é loucura. Não, mas não, isso não tem ninguém que faz, cara. Não, não é possível. Não tem? Ah! Não sou eu, não. Olha só, antes vocês acham que sou eu, não. Não, não é, não. Não, não sou eu. Quem era, então? Porque outro dia eu tava em casa e o Jovem Nerd ia do cinema. Foi ver Hunger Games. É. E aí o cachorro do Jovem Nerd tava latindo há 5 horas, sem parar. Ele, au, au, au, há 5 horas. Como é que ele latia? Au, au, au. A vizinha estava interfonando pro prédio inteiro. Não, realmente dá pra ver que o cachorro foi castrado. Cara, o porteiro, as visitas, todo mundo interfonando pra tudo que é lado. E quanto mais interfonar, mais o cachorro latia. Parecia bingo, né? Todo mundo ligando pro outro. Aí eu tava arrumando minha mesa e achei uma chave da casa do Jovem Nerd entre minhas coisas. Aí eu falei, eu vou lá pra esse cachorro miserável parar de latir. Eu sou uma pessoa boa, no fundo. Ninguém nota, né? Mas tá muito escondido. Eu fui lá, abri a porta. Qual foi a minha surpresa? A TV tava ligada. É, eu sei. E o cachorro tava lá, vendo TV latindo. Tava interagindo com o Mega Senha. Tava vendo o Mega Senha dando pitaco, né? Tava passando pionicão em loop. O meu cachorro, ele é tudo fresco com um barulho de fogos ou trovão, ele fica cagado pra caralho, e ele já tá velho, e todo mundo tem medo que ele morra do coração um dia com essa porra desse medo de... Aí, às vezes, passa uns fogos... Todo cachorro tem medo de fogos e trovão. Então, tem uns que tem mais, tem uns que tem menos. Então, os Dobermans assassinos não tem. Ele... Aí, o que acontece? Quando tem uns fogos lá no fundo, ele escuta e fica cagado. Aí, o que acontece? A minha sogra tem uma teoria de que se ela ligar a TV... Ela vai anular a super audição canina. Se tiver... Exato, né? Okay. Eu não me meto. Porra, fantástico. E, sim, e aí ele não vai ouvir, porque ele vai estar... Tá, não vai perceber, porque e tem o lustre som. De 500 lâmpadas aceso? É pra quê? Cara, nada disso sou eu. Só que a minha sogra... Dentro dessa teoria louca, ela teorizou que o melhor canal é pra colocar é a Nickelodeon. Por que ela não bota no Animal Channel? Pode assustar o cachorro, ele vai ver como é que é a vida de verdade. Né? Pode assustar o cachorro. Então vamos voltar lá pro começo do programa, que é outra regra também. Por que que acontece isso, Jovem Nerd? Como assim? Por que que o cachorro é seu e da sua sogra? Por que que sua sogra almoça todo dia na sua casa? Então. Porque você deixa. Você permitiu isso, rapaz. Você fez por onde? Apenas sua. Não, mas eu não me importo. Eu gosto da minha sogra. Eu não me importo dela almoçar todo dia. Uma coisa é gostar da sogra. Outra coisa é ultrapassar os limites do socialmente aceitável. Ah, minha sogra cuidou do meu cachorro quando a gente veio morar em Curitiba. A gente morou 2 anos e meio na casa da Zagal. Não dava pra levar o meu cachorro. Que ele tem 2 cachorros, não ia conviver, os cachorros não sabem conviver, ia ser uma merda. Minha sogra ficou com o meu cachorro 2 anos e meio, cuidou do cachorro, entendeu? Então eu sou grato por isso tudo e tal. Então por isso que, você tá entendendo? Tudo tem uma história por trás, né? Por isso que o cachorro é meu e é dela também. Vai na minha casa, vai na casa dela. O cachorro, inclusive, ele aparece e desaparece ao bel prazer. Oi? É, assim. Às vezes o cachorro está em casa, às vezes não está. Ele deixa um bilhetinho, pelo menos? Não, meu sogro chega às 6 horas da manhã na minha casa e aí... Para. Deixa eu ver se você tá entendendo. Eu tô me esforçando. O seu sogro chega às 6 horas da manhã na sua casa. Isso. E depois vocês almoçam juntos. E aí ele vai buscar o cachorro pra levar pra passear. Ele gosta de passear o cachorro cedo. Posso dar uma sugestão? Ah. Dá essa porra desse cachorro para o seu sogro. Então, o cachorro reveza. Ele fica um tempo lá, fica um tempo na minha casa. É assim, é loucura. Eu vou fazer uma pergunta. O teu sogro mora no mesmo prédio que você? Não, ele mora num prédio, assim, a 100 metros, sabe? Entendi. Mas é isso, é normal isso acontecer. É normal, irmão. Cara, cada um tem uma coisa de família em casa, ué. Eu não me importo, nada disso me incomoda. Eu tô te falando, eu sou ok com tudo isso. Eu admiro, parabéns. Então. Peraí. Até com os comentários durante o jornal? Não, os comentários... Nenhum livro que eu emprestei na vida voltou, cara. Caraca, isso é foda, mano. Olha só, emprestei pra alguém. Eu vou até soltar aqui. Eu emprestei pra alguém Batalha do Apocalipse, versão 0. Espiral ainda. Tinha dedicatória pra mim e tudo. É. Sumiu, maluco. Nunca mais. Então, se você tá ouvindo esse programa, devolve essa porra. Eu tenho 2 coisas a falar. A primeira, JP, fazendo meia-culpa aqui, um extraterrestre na Galileia está na minha estante. E agora, a minha missão de vida é devolver esse livro pra você, cara. Mas de balanço, eu nem lembrava mais disso. Agora, a outra coisa que eu queria falar, Azaghal, o meu TCC sobre skinheads, filho único. Tá guardado, tá bem guardado. Tá. Olha aí, ninguém devolve. Mas olha só, eu não, acho mas que... tá guardado. Eu acho que uma regra que você tem que saber ao emprestar um livro é que ele não vai voltar não mesmo. Não vai voltar, exatamente. Ele não vai voltar. Mas assim, vamos ser sinceros. Tu vai ler de novo? É muito raro, né? Eu tô cada dia me desapegando mais de livro. E aí você empresta e o livro vai viver, né? Ele vai ter mais uso. É muito raro, mas acontece... Mas o meu TCC eu escrevi. Não. O seu TCC tá guardado. Eu vou te devolver. Você não tem um dia. Eu vou achar e vou te devolver. Não. Tá na gaveta da minha cabeceira. Tá bem guardado. Ai, pra caralho. Tá, cara, eu tô falando, tá? Hein, mas esse negócio de reler o livro, de repente você não vai ler o livro todo de novo. Mas tanta coisa que a gente lê hoje é continuação uma das outras. Às vezes te bate uma dúvida, tu quer olhar lá atrás alguma parada, tu vai numa página, num capítulo específico, pode acontecer. É mais fácil de acontecer isso, né? Posso fazer um adendo? Deve. Uma coisa é emprestar, outra coisa é dar. Não, mas você tá emprestando. Se eu tô emprestando, eu gostaria de devolver, que as pessoas me devolvessem. Mas não volta. Livro não volta. Não volta. É difícil mesmo, porque a pessoa tem um ritmo cada um tem um ritmo de leitura. Agora eu vou fazer um disclaimer aqui. O Harold, o Android, ele devolve, maluco. Ficou com os livros aí um tempão. E a gente ficou com os livros dele também, que ele devolveu. E devolvemos intacto, porque nem tocamos no livro. Uma troca de reféns. Eu já li uma porrada de livro do Azaghal também. Eu devolvi. É verdade. Talvez o Espiral esteja com você não devolveu. Né? Eu li esse Espiral, mas eu acho que eu devolvi. Olha o Jovem Nerd. Se eu não devolver, ele tá junto com o TCC mais. Do Tucano. Tá comigo, eu vou devolver. Fica tranquilo. Eu vou achar, porra. Tô falando. Eu vou achar. Tá na minha gaveta, Tucano de jaquetinha jeans com um monte de broche. Eu tô lá. No dia que eu entregar o extraterrestre na Galileia pro JP. Tem alguma coisa no supermercado? Puta, várias. Supermercado, você sabe que é uma pequena sucursal do inferno. O supermercado, ele é feito pra você entender como é que vai ser a sua vida depois da vida. Entendeu? Tem uma boa. Quando você tá na fila e uma pessoa atrás de você está apenas com, sei lá, duas latinhas de cerveja e fala, eu só tenho duas latinhas de cerveja, posso passar na sua frente? Com essa voz era menina, era bonita ou não era? Qual é o... Ou era castrado, né? Qual é o proceder? Eu não deixo passar, cara. De maneira nenhuma. Sabe por quê? Porque sabe, isso pode virar um círculo vicioso. Aí todo mundo que só tem uma parada na mão vai querer passar na minha frente. Aí fudeu. Não, mas nunca acontece isso. Não sei se aí também, mas aqui tem a fila de quem tem 10 itens ou menos. Claro que tem. Exatamente. Não? Tem. E quando é velhinho que pede pra tu passar? Tu não aponta a fila. Aponta a fila. Eu deixo passar. Pera aí, não. Essa eu achei interessante. Quando foi a última vez que você foi no mercado, Jovem Nerd? Eu vou no mercado, cara. Quando? Eu lembro que... Faz um ano, o Jovem Nerd me ligou de dentro do mercado. É. Ele queria comprar shimeji pra fazer o White Dragon. Faz um ano. Ó, eu fui esse fim de semana no mercado pra comprar, fazer o submarino italiano. Então, padaria não é mercado. Padaria não é mercado. Vou te enganar, não. Tua filha vai nascer, tu vai muito ao mercado, velho. Então. Então, vai a galera de do Alatinha procura o Jovem Nerd. É, quando acontece passar. Comigo, é... Não, pô, eu não deixo. Mas, cara, ó, a gente tá chegando à conclusão que, na maioria das vezes, o Jovem Nerd é muito permissivo. É. Ele deixa tudo. É a única coisa que ele não deixa é o maconheiro ter um capacho de pano de chão. E o problema não é nem o fato do cara estar utilizando-se de entorpecentes ilícitos. O problema é o cara ter uma porra de um capacho de pano de chão. Que isso é inadmissível. Porra, nessa sociedade atual, isso é inadmissível. Isso é um tapa na cara da sociedade. Isso é uma regra. Não pode ter capacho de pano de chão. Não é uma regra. É regra, porra. Eu só tô dizendo que aquilo, juntando com outros fatores, construía que tipo... Sabe uma regra que devia existir? E ela não é escrita? É. Você não pode botar molho de tomate no pão e dizer pros seus amigos que aquilo é burrito. Que burrito, cara. Pra começar, quem falou que era burrito era você. Foi você. Você tá tentando dar um glamour naquela porra, né, cara? Você serviu um molho de tomate no pão, cara. O cara tem um programa de culinária hoje. Tem a regra também não escrita do arroz com feijão, né? É, a gente até falou isso, é verdade. Essa regra ela é não escrita em pedra. Faz muito tempo que a gente falou isso, mas vamos lembrar, vamos lá. A pessoa que bota o feijão por baixo e o arroz por cima, isso denota mau caratismo. Tá. Uma pessoa que faz isso, ela pode fazer qualquer coisa. Aqui é uma pessoa que é uma pessoa caótica. O cara promove o caos, porque o cara bota líquido... Exato. Caga o prato todo e aí bota o arroz com que objetivo? Depois? É, porque o objetivo é que o arroz vem primeiro, aí ele suga, né, o caldo do feijão e ele contém. Não, isso não funciona, cara. O arroz é uma esponja, você não limpa o prato. Não é que é uma esponja, mas ele contém muito mais quando você bota o feijão primeiro. Então, por isso você tem que botar o arroz primeiro. É isso que ele tá falando. Exato. Por isso que eu tô perguntando qual é o objetivo de botar primeiro o feijão. E quando você bota o feijão primeiro, ele se espalha todo. Caga, é um inferno, é um inferno. Uma pessoa que faz isso é uma pessoa que claramente não teve limite na infância. Exatamente. É uma pessoa que não tem a capacidade de viver em sociedade. Ela não respeita. Não, aí, porra, é sério. Ela não respeita o espaço alheio. Porque tem ali o espaço do bife. Tem o espaço do arroz com feijão. Arroz, feijão, ninguém come só arroz, ninguém come só feijão. O arroz puro ou arroz com feijão, entendeu? Uhum. Aí você faz isso, ela é uma pessoa dada a extremos. É uma pessoa que não pode viver em sociedade. Então tudo que tem um bandejão. Você tem uma filha, você cria ela com carinho. Vamos dar um exemplo, Renato Gaúcho. Renato Gaúcho. Vamos lá. Vamos datar o programa. E aí? Eu fui fazer a barba hoje, eu tô por dentro. E aí chega um marmanjo que quer namorar com a sua filhinha. Aí você vai conhecer o sujeito e você faz uma feijoada na sua casa. Porque aí você observa, fica de olho. O cara botou o feijão primeiro. Aí sabe que vai dar merda. O cara vai fazer pornô de vingança. Se o Renato Gaúcho, ao invés de fazer um churrasco, tivesse feito uma feijoada, ele não passaria por esse aperto. Essa situação degradante, né, cara? É foda. Feijão, arroz, feijão é uma porra séria. Sabe o que me deixa bolado? É. Quando você vai num restaurante self-service, bandejão, aquilo, como você queira chamar, e tem, na ordem de serviço, entra aquela fila, né? Fila da classe média, tem lá feijão e arroz. Feijão primeiro. O dono do restaurante é um filha da puta. O cara organizou a parada errada. Aí você tem que passar o feijão e ir no arroz. Se servir de arroz, depois você tem que empurrar a fila de volta, ficar naquela situação escrota. Porque o cara que é o dono do restaurante, o mau caráter do caralho. Eu discordo. Talvez esse cara esteja querendo testar a fibra dos clientes dele. Porque uma coisa é você ter o arroz antes do feijão. E aí fica meio que automático. Já tá sugerindo. Agora, se você bota o feijão e depois o arroz, você cria um obstáculo pra ele fazer a coisa certa. É, você quer testar a resiliência da pessoa. Né? Exatamente. Ele quer fomentar o caos para do caos retirar os únicos merecedores. Exatamente, cara. Agora também tem o extremo, que é tipo meu irmão, que a gente vai num restaurante mexicano que tem aqui perto de casa e a gente pede um prato lá com um combinado, você escolhe um burrito, uma quesadilha, não sei o quê, e vem um arroz e feijão no mesmo prato. Cara, se a quesadilha encostou no feijão, ele fica pra morrer, bicho. Ele diz que contaminou a quesadilha, reclama com o garçom. Olha! A quesadilha encostou no feijão, cara. Tem que ter pelo menos dois dedos de diferença ali da parada, senão ele fica irado. Vou te falar que quando eu vou comer, sei lá, em restaurante por quilo ou em churrascaria tem buffet, eu faço vários pratos, porque eu não gosto de misturar também. Mas se vem e ele mistura, não, não chego a esse ponto de toque. Mesmo porque na barriga vai tudo misturar, né? Eu não sei se pode ser considerado como toque separar as comidas, mas eu particularmente, as poucas vezes que eu almocei num bandejão, naquele bandejão de plástico ou metal, que era tudo separadinho. Porra, mas aí você tá almoçando que era um presídio? Que porra é essa? Não, na PUC tinha bandejola. Mas bom, de qualquer forma, quando tinha essas separações assim, pra mim era lindo, cara. Olha, aquilo era de uma ordem, de uma organização, porra, era lindo. Eu gostava, eu achava legal, porque tinha o espaço geográfico do arroz com feijão, tinha o espaço geográfico do bife com não sei o quê. Eu já sei que eu vou te dar de aniversário. Vai me dar uma bandeja de alumínio? Vou te dar uma bandeja de alumínio com espaço determinado. Porra, obrigado, vou adorar. Vou usar muito. Escrito arroz, feijão, carne. Isso, obrigado. Ainda contrata um detento com a concha, né? O que é aceitável quando alguém vem e te conta um segredo? O que é aceitável tu fazer com esse segredo? Então, eu tenho um lema. Três pessoas mantêm um segredo quando duas estão mortas. Exatamente. Se tem um segredo, meu amigo, só uma pessoa pode conhecer esse segredo. Se o cara te contou, ele quer que espalhe, meu irmão. Exato. O cara quer que vaze essa merda. Olha aí, cara, que mentira. Não, caraca, cara, vou te contar um segredo. Se é segredo, não me conta. Porque se você conta um segredo, ele deixa de ser segredo. Imagina que o segredo é um item mágico. Quando você conta ele, ele deixa de ser segredo e vira fofoca. É. Exato. É isso. Segredo, quando você conta, ele não é mais segredo. É, mas o cara às vezes começa a conversa assim, ó, porra, vou te contar uma parada, mas olha só nós dois aqui, hein? Não pode passar adiante. Você acredita nisso? Mas isso acontece, paga cedo. Eu falo isso de ver, ó. Isso é uma informação confidencial, não pode ser dita. Eu sei que o cara vai contar, cara. Eu sei que o cara vai contar. Eu tenho certeza. Se eu não quiser que o cara saiba, eu não falo mesmo. Mas não, eu vou falar. 90% das vezes que eu falo pra uma pessoa, ó, isso é uma parada que não pode falar pra ninguém, é porque eu quero que o cara fale. Como é que é? Se eu falar pro maluco assim, aí... Eu fiquei meses guardando segredos sobre Amazing Pixel. E tudo que você queria era uma publicidadezinha. Não, você é 10%, cara. Você é o 10%. Eu faço o seguinte numa situação dessa. Eu nego até a morte. Nego o quê, cara? Você sabia que fulano come Doritos com... Goiabada. Feijão com goiabada? Não, mas na cara dura. É. Na cara dura. O fulano pode ter me falado, se ele falar, olha, não conta pra ninguém. Beleza. Sabe por quê que eu nego na cara dura? É. Porque esse tipo de coisa lá na frente dá merda. Tudo dá merda, Fred. Tudo dá merda no final. Mas, eu já faço... Eu tenho outro proceder. Cara, eu vou te falar uma parada, mas... Não conta pra ninguém. É. Eu falei, então não conta pra mim. Exato, é o pensamento. Mas e o cara... Bom, vocês já passaram pela situação e o cara fala, vai. E aí? Lá na frente, quando alguém fala, porra, você sabia que fulano... Não. O cara camarada que chega e fala que traiu a esposa. Depois ninguém sabe como é que essa notícia se espalhou. Eu lembrei de uma história. É. Teve uma pessoa que era conhecida minha e do Azaghal. Calma. Aí essa pessoa me contou um segredo. Não um segredo. Ela me contou uma confidência. Ela falou assim, ó. Ok. Cara, ele falou o quê? Eu já transei na balada. Mas é um pouco pesado pra falar. Aí, eu não podia contar pra ninguém, porque a pessoa falou assim, porra, não conta pra ninguém. Eu falei, ok. E aí tinha a ver com a Azaghal a história. A Azaghal estava inserido nessa história. Aí eu não contei pra ninguém. E aí um dia o Azaghal descobriu essa parada por... sei lá, outra via. E aí, ele sabia que eu sabia e não tinha contado pra ele, sacou? Aí fica aquele cheiro de rabo sujo. Aí sabe o que ele fez? Ele tava dirigindo o carro, aí ele botou a tesoura do Kill Bill. Aí ele botou assim, você sabia de um negócio que eu soube? Que era tal, não sei o que, aí ele botou aquela música. E você sabia e não me contou, filha da puta! Pô, ele mandou muito bem, foi bem dramático, cara, foi foda. Eu acho que se a pessoa quer manter um segredo, ela tem a obrigação de não falar pra ninguém. Exato, cara, exato. Porque depende da situação, é um negócio que tá incomodando a pessoa, é um negócio que, sabe, ela precisa sentar e conversar com alguém, beleza. Mas aí também... Exatamente. Por exemplo, ela pode saber que você já passou por uma situação similar e que é um conselho, entendeu? Uma parada assim. Mas o JP tá dando a situação em que a... Você quer contar alguma coisa pra gente, cara? Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.